Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 3 da temporada 5 de Agretsuko, Anagura e a Realidade. O que é Anagura? Não faço ideia. Acho que Anagura era a região onde está aquele cybercafé, mas tá bom. Fenelope, Raida e Shikabane enfrentam um dragão vermelho naquele bendito daquele joguinho. A Fenelope aplica um golpe especial que transforma o dragão em moedinhas do jogo para espanto de Raida. E aí começa a abertura. Né, Ana? Agora, gente, não é espanto nenhum. Se tem alguém que sabe fazer grana com suas habilidades é a Fênico, né? Não é? Imagina que a versão dela de Inside Gamer não ia ser igual. Ela vai gastar dinheiro com o joguinho? Não, ela vai ganhar dinheiro com o joguinho, não é besta? Ela está fazendo do jeito certo. Raida tinha que aprender a fazer igual. Não é? Mas é. Aí, a Fênico mostra para Retsuko cenas da batalha que ela teve lá no joguinho. A Retsuko pergunta como é que a Fênico achou o Raida tão rápido. Aí ela falou que invadiu a conta do Raida, afinal de contas ela já conhece a senha dele, né? Retsuko Love! Escuta, vamos ser sinceros, o Raida desconhece o conceito de segurança da informação. Ponto. Ponto. Né? Belo ponto, inclusive. Aí a Retsuko pergunta se a Fênico sabe onde é que o Raida tá usando, onde é que é esse cybercafé que ele tá usando, né? A Fênico diz que não sabe a localização exata, mas que vai descobrir. Se tem alguém que vai conseguir descobrir, é com certeza a Sherlock Fênico, né? Aí, no jogo, a Fênico convida o Raida e a Shikabane para encontrar ela offline. Essa é uma das coisas mais perigosas que existe em jogo online, tá? É, gente, se você acha que tá falando com uma garotinha de 14 anos, inocente, vai querer encontrar com ela em algum lugar, acha que tá sendo espertão e quando vai ver, acorda sem o rim. Porra, tá, tá bom, tô, né? Tô exagerando, né? Não era pra tanto, mas tudo bem, né? Não, sem o rim não, né? Você vai acordar provavelmente sem alguns zeros na sua conta bancária. Ah, isso é mais provável. Aí a Retsuko pergunta se a Shikabane também vai no encontro. A Fênico diz que provavelmente sim. A Retsuko se desespera, pois apesar de Shikabane parecer um homem no jogo, pode muito bem ser uma garota. Nota mental, para quem não ouviu o último episódio, ela é. E agora, o curioso é que o Raida não tinha ocorrido isso a ele até encontrar com a Shikabane em carne, osso e felpas, né? Né? Ai, oh, desculpa, chefe, eu sei que você faz parte do grupo, mas homens... É, né? Fazer o quê? Nós somos uns canalhas. Bom, aí a Retsuko lembra que a Washimi e a Gori alertaram ela do Raida estar indo morar com outra mulher. Cara, a viagem na maionese que as pessoas fazem quando estão apaixonadas é uma coisa maravilhosa, né? É, os níveis de ansiedade batem no teto. Não é? E sufocam. Aí a Fênico diz para a Retsuko que está totalmente errada, pois o Raida, que ela viu se apaixonar pela Retsuko nesses últimos 5 anos, nunca trairia ela. Óbvio, né? Ela tem um ponto. Não tem porque, na verdade, a gente sabe que o Raida jamais trairia a Retsuko, porque ele é um bananha. É, muito bem. A Fênico e a Retsuko saem pro encontro e vemos a Kabay espremida num armário ouvindo essa fofoca toda. Né, Kabay, né? Ah, mas... Gente, a Kabay é um docinho, né? Né? É um docinho, te deixa diabético. O quanto que ela é de doce e o quanto ela é de safada fofoqueira também, né? Gente, como é que cabe a língua dentro da boca? Eu não sei. Ah, meu filho, dá-se um jeito. É o que tem pra hoje, né? Ah, eu sei, eu já sei. A boca da Kabay é que nem a Tardes. Por isso que a língua gigante cabe lá dentro. Muito bom. Aí a Fênico e a Retsuko ficam vigiando o Raida e vem ele com a Shikabane. A Retsuko acha que ele atraiu porque a Shikabane é bonitinha, né? Fazer o quê? É, ela é meio gótica, meio down, mas há uma certa beleza nisso, né? Ela é bonitinha, assim. O gambazinho, ela é bonitinha. Né? Será que ela é um gambazinho mesmo ou ela é como é que fala lá, o possum? Faz diferença, Ana? Um tem cheiro, o outro não tem. Acho que então vou dizer que ela é o possum só pra ela ser cheirosa, então. Pronto. Pesquisarei depois pra confirmar. A Shikabane tem aquela carinha de Pepe Le Pew. É, uma Pepe Le Pew é bom. É melhor deixar ele de lado, porque a gente sabe que ele também se tornou uma criatura que não responde ao Me Too, né? Aham. A Fênico ainda quer dar uma chance pro Raida, porque afinal de contas a Fênico é a única pessoa com juízo nessa porra dessa história, né? Na mesa do lado, de onde estão a Fênico e a Retsuko, quem é que tá lá? Kawai e Anai! Yeah! Agora, como é que a Kawai conseguiu convencer o Anai a se meter nessa história? Porque o Anai, ele tem lá o seu nível de ansiedade muito grande, mas ele não é necessariamente fofoqueiro. Ou estou ficando... Não, o Kawai gosta de uma fofoca também. Donan, ele gosta de uma fofoca. Nem que seja para reclamar dos outros, mas gosta. Né? É óbvio que ele chama atenção, porque a Kawai é discreta que nem um elefante numa loja de louça, né? Não, que nem um hipopótamo numa loja de louças. Faz sentido. É, tem razão. Faria tanto estrago quanto, né? Muito bem. Aí a Fênico pergunta o que é que os dois estão fazendo ali, né? E a Kawai diz que ela só quer saber da fofoca, né? Óbvio, né? Mas escuta, a frase que eu aprendi vendo a internet é fofoca contada pela metade mata o fofoqueiro. Não é? Você vai ter a fofoca, tem que dar o fato inteiro, né? Ou inventar ele, pelo menos, né? Aí o Anai diz que ficou preocupado com o Raida após ter recusado o Raida dormir na casa dele. Viu? É outro, ele não quer saber a fofoca pela metade, né? Ora bola. Aí a Fênico pede para os dois ficarem quietos e não chamarem atenção. Difícil. Oh, e a Retsuko saca do microfone e ameaça soltar o grito do Death. Assim que ia ficar impossível elas passarem despercebidas, né? Né? Graças a Deus a Fênico e a Nai conseguem... Não, volta para cá, filha da puta. Não, fica quieta aí, caralho. Porra. Aí acabar e tenta dar uma de ninja... E implanta uma escuta no Raida, né? O Raida pergunta pra Shikabane a idade da Fenelope, porque eles estão desconfiados que não é uma pessoa da mesma idade deles, né? E a Shikabane, malandra do jeito que é, deve ser um velho de 50 anos. A Fênico ficou numa felicidade. É um tiozão, né? O Raida reclama do atraso da Fenelope. E aí ele recebe uma mensagem dela dizendo que pintou um imprevisto e pedindo desculpas. Raida e Shikabane saem do restaurante e voltam pro Cyber Café. Né? A Shikabane pergunta pro Raida quanto tempo ele pretende ficar no Cyber Café e que custa mais de 300 mil ienes alugar um apartamento bom. É caro, tá? Tá mais em Tóquio. O Raida diz que sabe que vai demorar um bocado, porque ele tá conseguindo juntar grana, né? É, se bem que ele tá um pouquinho mais controlado no lance do jogo, né? Ele joga ainda, mas muito pouquinho. Mas ele não, né? Ele não tá gastando o dinheiro que ele tava gastando antes pra... Porque ele agora não tem, né? Bom, também tem isso, verdade. Esquece que eu falei. É muito fácil você controlar os gastos. Não, o melhor jeito de você controlar o gasto de dinheiro é não ter dinheiro. É, o segundo melhor é você ter um cartãozinho na sua carteira com a foto do Terry Crews, né? Se você não comprar, sai mais barato. Isso, esse é o mantra. A Shikabane diz que tá com pena da Retsuko, e olha que ela nem conhece a Retsuko ainda, né? Fazer o quê? Não, mas ela conhece o Raida. A Shikabane já conhece o Raida. Então é, ela já conhece tá o Raida. Já é o suficiente... Pra se ter pena da Retsuko, né? Ela já sentiu todo o cheiro de banana dele. Né? Aí o Raida pergunta pra Shikabane o que, que ela quer fazer da vida, né? A Shikabane diz que gosta de ficar ali no Cyber Café mesmo. O Raida pergunta a idade e o nome verdadeiro da Shikabane. Ué, Shikabane, porra! O que mais que você quer saber do nome dela, caralho? Aí ela diz que tem 21 demais. Anos e não quer falar o nome verdadeiro, porque é óbvio, ela não é besta. Né, porra? Ela já tá rodada na vida na rua, né? Não é? Aí o Ryder se deita lá, porque ela tá naquele negócio do Cyber Café mais larguinho, né? Com um colchonete. Então ele dá uma deitada ali pra pensar na vida. E o que é que ele vê pendurada no tatame, no tapume ali do Cyber Café? A Retsuko, a Veneko, o Anai e a Kabay, que estão olhando por cima da porta da salinha dele, né? Não, todos a eles Retsuko... com aquela carinha de... Ah, seu filho da puta! Seu verme maldito! Né? Aí a Fênico pergunta pra galera quem é que acha que o Raido é culpado. Obviamente que todo mundo levanta a mão. Até eu tô levantando a mão aqui. Inclusive a Shikabane, inclusive eu e a Dona Ana agora, né? Ô! Vocês não estão vendo, né? Mas a mãozinha tá lá no alto. Aí a Fênico exige explicações. O Raido se desespera. Fez merda, né? E aí a Retsuko, o Anai e a Kabay esculacham o Raida no karaokê usando voz de death metal. Inclusive a Kabay e o Anai. Estão na mesma voz. A mesma vibe. Sim, mas escuta, o Anai tem a voz de death metal escondida lá no, dentro dele. Eu não me espanto nem um pouco. Porque a gente sabe que há uma vibe, né? Como eu direi, trevosa. Era, apesar de que no caso do Anai era mais J-pop, né? É, mas dentro do J-pop a gente tem um monte de mistura, né? Então... É, vai. E a Kabay também já meteu uma cantoria, inclusive em cima do próprio Anai. Então, eles meterem um death metal não é complicado, não. Mas a Retsuko puxou o couro e o resto foi atrás. É que a Retsuko é boa professora de death. Ela ensina bem a galera a meter um death na conversa, né? Aí, do lado de fora, no karaokê, a Fênico dá uma água, que se chama Água Mais. Tá escrito na caixinha, Água Mais. Não, né? Pra Shikabane, e ela agradece ela por ter ajudado o Raida. Shikabane diz que irritou a Retsuko. Ela tá com medo de ter irritado a Retsuko, né? Porque ela tá vendo a voz do Death lá dentro, né? Ela falou, caralho, mulher, tá irritada, né? Aí a Fênico fala que não tem problema não, que a culpa é do babaca do banana do Raida. Como sempre. Né? Tá certo, lógico, né? Aí a Shikabane pergunta se a Fênico é a Fenélope. E aí assusta a Fênico, porque ela... Opa, como é que você sabe? Mas ela não tá acostumada a ser pega de calças curtas, né? Ela faz isso com os outros. É safo, né? É safa, né? Aí o Raido agradece a Shikabane e aquele cachorrão amigo deles pela ajuda e se despede do pessoal do Cyber Café. O Raido pede desculpas no trem e Retsuko perdoa. Oh, o coraçãozinho dela é muito grande, é muito amoroso. Pedindo pra ele não fazer mais merda, caralho. Vai tomar vergonha na porra da cara, caralho. Ao Raida sai da estação do trem, mas se vê novamente no Cyber Café. Era, obviamente, uma alucinação. A Shikabane procura outro parceiro no jogo. Enquanto isso, a Retsuko acorda com o Raida fazendo um super café da manhã pra ela. Ele acordou se sentindo dono do lar, né? Fez o café... O dono do lar ou com muita culpa, né? É, muita culpa pode fazer isso com um cidadão, né? Não é? Transforma ele no Gordon Ramsay e ele faz um belo café da manhã. É, quando a consciência pesa, né? A Gori e o Ashimi ficam surpresas com o Raida indo morar com a Retsuko. E a Ashimi diz que a Retsuko tem que avisar os pais dela, principalmente com o fato dele ainda estar desempregado. Elas dizem ainda que em um mês a Retsuko vai estar de saco cheio do Raida. Acho que não demorou disso tudo não, tá? Olha, gente, vamos ser sinceros. A experiência de morar com outra pessoa... da sua família, você já conhece ela há anos, às vezes você já tem o preparo de dizer, já sei que vou ter que lidar com isso, isso e isso, né? Agora, com uma pessoa que você só conhece no nível de colega, namorado, cada um na sua casa e agora vocês estão morando juntos, a experiência pode ser traumática. Ana, eu não sei se você conhece esse conhecido refrão de um célebre e maravilhoso filósofo que diz que família... é o único jeito que Deus descobriu de botar morando numa mesma casa gente que nunca moraria junto. É, não conhecia a frase, mas dou sentido a ela, faz sentido. O filósofo chama-se Alexandre Nerdmaster. Ah! Muito bom, sábio, chefe, muito sábio. Muito obrigado. Vamos lá. Aí passa-se um mês e o Raida tem hábitos horríveis como assoar o nariz direto e não dar descarga. Cara, o assou o nariz, beleza, o cara tem alergia, não é culpa dele. Agora, não dar descarga é sacanagem, filha de uma puta. Olha, cara, eu não consigo entender isso. De novo, desculpa aí, porque eu sei que você representa 50% da população terrestre, mas esse 50% com cromossomo Y, eu não sei o que acontece, que parece que deixar a toalha em cima da cama, molhada, ensopada, deixar a roupa espalhada pelo chão da casa, deixar a garrafa d'água com um restinho de água na garrafa, aquele resto que você nem com conta-gotas você peraí, consegue Bruna, pegar. Não, peraí. Agora é que agora eu quero meu direito de defesa. Agora eu quero meu direito de defesa, que nesta casa onde eu habito, quem larga a garrafa vazia na geladeira é a minha patroa. Melhor a gente não entrar nesses méritos aí. Tá? Ficou quieta porque não sabia desse problema, né? Tudo bem. Não, eu não conhecia essa versão, mas aqui em casa são pelo menos 3 membros da espécie masculina, né, subespécie masculina da espécie humana. E, nossa, garrafa d'água é um problema. Quando chega o verão, então, dá vontade de pegar a garrafa vazia e jogar na cabeça, mas... tá difícil achar garrafa, viu? Tá difícil achar garrafa boa. Então, eu tenho que poupar elas e não quebrar, não. Bom, vamos lá. A Aretsuko manda o Raida comprar remédios para alergia dele. Cai ela dando dinheiro, óbvio, que o Raida tá lascado da porra. E, na volta, o Raida tenta entrar, mas a porta tá trancada. Aretsuko tá lá dentro, ouvindo, vendo novela, usando fones de ouvido, e não ouve a campainha. Aí, a mãe da Aretsuko, lembra da mãe da Aretsuko? Olha, ela chega pra uma visita e pergunta pro Raida quem é ele e o que é que ele faz na porta da casa da filha dela. Faz ela muito bem. O Raida diz que ele não é um estranho. Aí a mãe da Aretsuko pergunta de onde é que ela conhece a Aretsuko. Fim do episódio 3! Tá, tá, se fudeu! Se fudeu! Agora muito o Banana bem. Está lidando com a pior coisa que ele poderia lidar. A futura sogra. Não é? Então fique por aí, ouvintes, e vamos continuar a nossa maratona. Vamos lá.